Ferroeste, Estrada de Ferro, aqui do oeste do Paraná. A Ferroeste comemora neste mês seus 26 anos de atividades. E para falar a respeito justamente desta celebração, estou na linha neste momento com João Vicente Bressolim Araújo, ele que é presidente da Estrada de Ferro do Oeste do Paraná, Ferroeste. Bom dia. Guilherme, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Ferroeste, atualmente, como é que está a empresa neste processo até de reestruturação, novidades, ampliação? Temos terminais sendo inaugurado aí na cidade de Cascavel. Como é que está, qual o perfil da Ferroeste 26 anos após sua criação? Isso, a partir de 2007, a Ferroeste, a operação da Ferroeste foi estatizada pelo governo do estado. E a partir de 2011, ela vem sofrendo uma reestruturação, vem passando por uma reestruturação muito positiva. Basicamente com a retomada do diálogo entre a empresa Ferroeste e os produtores rurais, empresas cerealistas e cooperativas da região. Eu acredito que a maior demonstração dessa retomada de diálogo do governo Beto Richa com as cooperativas é a inauguração do terminal frigorificado de contêineres da Cotriguaçu, que dá uma capacidade de armazenar até 10 mil toneladas de carne congelada no nosso terminal lá em Cascavel. A Cotriguaçu também já está construindo mais um silo de 120 mil toneladas estáticas para graneleiro. O investimento total dessa cooperativa no terminal da Ferroeste é de R$ 200 milhões. Isso mostra que o governo do estado tem recuperado a confiança do produtor rural e dos empresários nessa empresa estatal, na Ferroeste, que aos poucos vem recuperando a capacidade de operação através de novas locomotivas e novos fluxos de transportes. Outro ponto bem interessante que a Ferroeste tem feito nos últimos anos é a permissão, a cessão de uso de novas áreas no terminal da Ferroeste, que assim como a Cotriguaçu instalou esse novo terminal, nós temos interesse que outras empresas privadas continuem investindo na Ferroeste, continuem investindo no governo do estado, no estado do Paraná. Ano passado, 2013, abrimos uma licitação em 4 novas empresas conseguiram a capacidade de se instalar no nosso terminal. As obras devem começar ainda no primeiro semestre de 2015. E agora, ainda na primeira quinzena de abril, vamos soltar um segundo edital, liberando mais 7 áreas para que as empresas privadas tenham acesso à ferrovia estatal. Então, são mais sete empresas que podem ter acesso aos trilhos da Ferroeste e transportar conosco até Paranaguá. Como é que está atualmente até a movimentação de cargas da Ferroeste? Ferroeste que possibilita, então, este transporte, essa diminuição de custos, justamente porque quando analisamos o transporte rodoviário, sabemos que o transporte rodoviário é uma modalidade extremamente cara. Como é que vem se comportando essa movimentação de cargas da Ferroeste? Está havendo um crescimento, João? O transporte, a gente tem conseguido manter uma estabilidade nos últimos meses. O que a gente tem feito é mudar um pouco o foco do transporte da Ferroeste. Nós temos focado bastante em transportar mercadorias na nossa malha ferroviária, que vai entre Cascavel e Guarapuava, por enquanto. Existem planos de aumentar essa malha. Então, nesse trecho, nós temos aumentado bastante o volume transportado. O frete ferroviário, nós conseguimos reduzir na parte de graneleiros em até 30% em relação ao rodoviário. E para transporte de produtos líquidos, como diesel, gasolina, por exemplo, às vezes essa redução consegue chegar até 40%, mostrando todas as vantagens que traz o transporte ferroviário para toda a região oeste do Paraná. Há previsão de expansão também da Ferroeste com relação a novos traçados, novos ramais ferroviários? Inclusive, há muito tempo se discute sobre a possibilidade de expansão de um ramal aqui para Foz do Iguaçu. O que é que temos de concreto com relação à malha ferroviária da Ferroeste? Esse é um projeto que o governo do estado tem subsidiado com informações, com projetos, o governo federal. Esse é um projeto que prevê investimento de até R$ 9 bilhões na extensão da Ferroeste, que basicamente é uma linha tronco entre Maracaju, Mato Grosso do Sul, até Paranaguá, entrando no Paraná por Guaíra, chegando em Cascavel, utilizando a malha da Ferroeste até Guarapuava, e de Guarapuava até Paranaguá fazer uma nova descida da Serra do Mar. Então nós temos buscado inicialmente essa linha tronco, para em um segundo momento conseguir fazer novos ramais ferroviários. E sem dúvida nenhuma, um desses ramais ferroviários que serão feitos no futuro será o ramal para Foz do Iguaçu. A previsão também de estudos com relação à interligação com as redes de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, como é que vocês estão avaliando essa expansão até da Ferrovia Norte-Sul aqui no estado do Paraná? Isso, por onde vai passar a Ferrovia Norte-Sul ainda não foi definida. Essa é uma discussão bastante técnica, que tem que ser definida basicamente estudando por onde passa a carga, da onde ela vem, para onde ela vai e qual é o melhor traçado para se construir essa ferrovia. Lembrando que o melhor traçado de ferrovia é o mais plano possível para reduzir o custo de construção com as obras de arte especiais, como túneis, pontes, viadutos. Então, a possibilidade maior é que a Ferrovia Norte-Sul acabe passando por Cascavel, ou vindo de Guaíra, ou vindo do oeste de Maringá, passando por Campo Mourão, chegando em Cascavel e descendo para o sudoeste, entre Pato Branco, Francisco Beltrão, depois seguindo até Chapecó e depois até o Porto de Rio Grande. E essa será uma ferrovia basicamente para abastecer o mercado interno. E a ferrovia para exportação continua sendo essa extensão da Ferroeste, de Maracaju, Mato Grosso do Sul, até Paranaguá. Vamos falar também a respeito de um outro assunto relacionado à Ferroeste. Agora no mês de abril, a Ferroeste, no dia 10, vai fazer um leilão de trilhos ferroviários que não estão mais em uso. Como é que vai ser este leilão? Isso nós temos, se não me engano, são 350 toneladas de trilhos que estão parados no nosso pátio de Guarapuava. A Ferroeste utiliza bastante, muitos trilhos novos na manutenção da nossa via permanente, dos nossos trilhos. Só que a gente está mantendo um estoque de até 10 anos, estoque para utilizar nos próximos 10 anos, e mesmo assim as 350 toneladas de trilho ainda continuam sobrando. Então nós vamos fazer um leilão para possibilitar que outras ferrovias consigam utilizar esses trilhos hoje, para não ficar imobilizando todo esse material aqui na nossa parte de Guarapuava. E acaba também gerando um pouco mais de caixa para a nossa empresa. Conversei na CBN com o João Vicente Presolin Araújo, ele que é presidente da Estrada de Ferro do Oeste do Paraná, a Ferroeste. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes.